Arc-en-Ciel 96.2. La FM en couleur. Senhoras e senhores, muito bom dia e bom ano a todos. Cá estamos mais uma vez presentes nos estúdios da Rádio Arco-Íris para animar a linda música. Se estão no quentinho, deixem-se estar, que está chuvoso hoje de manhã. Portanto, como sabem, esta emissão é feita com folclore, conjuntos típicos e fados. Portanto, mais uma vez, bom dia a todos, boa saúde e bom ano. Para telefonar à vossa rádio, o número do telefone é o seguinte: 0238 43 48 00. Mais uma vez, sejam felizes à escuta deste meu programa Cantar do Galo, como todos os domingos, no mesmo local, à mesma hora. Bom dia a todos e mais uma vez, bom ano, cheio de amor, paz e alegria para todos. Muito bem, são, portanto, 8 horas e 10 minutos aqui no estúdio da Rádio Arco-Íris. Vamos dar então início à primeira parte deste meu programa. Como sabem, todos os domingos, a emissão Cantar do Galo. Depois de uma ausência de 15 dias, claro, derivado às festas, não é verdade? Bom, sabem muito bem que quando a gente está em família, por vezes, passa em primeiro de tudo. Mas não deixo de dizer que espero que tudo para vós tivesse passado muito bom. E para mim também foi tudo muito bom. Pronto, e mais um ano que temos de enfrentar. Não vamos ser orgulhosos. Vamos pedir ao menos que seja igual ao que passou. A gente pede sempre melhor, mas ao menos que não seja pior. Pronto, vamos então dar início à primeira parte, que é a folclore. Começamos já com o Rancho Folclórico da Vila do Pico. Vamos escutar então. Que eu vou falar, ai de ver. gosto do branco, mas também gosto do branco. Vou-me embora pra Pindima, ai que coisa que eu gosto tanto, ai que coisa que eu gosto tanto. Portanto, o rancho folclórico da Labradeira da Lixa com o tema. Deixa-me cá ver. Vai ser Mariquinhas de Cedeira. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Da Vila Verde a Barcelos, é meia hora de caminho. bacana. Harmonie, la FM en couleur. En couleur. Ora, e vamos continuar com mais um tema. Ora, vamos ir até ao São Bentinho. Vamos então escutar o São Bentinho. Não me esqueço do marinheiro para chegar mais depressa. É na Serra do Gerês que fica o vosso mosteiro, sois o santo mais português, conhecido no mundo inteiro. Maria, e tão bem o sol glorioso e a senhora da abadia. Milagroso São Bentinho, do Gerês padroeiro, abençoai o nosso reino e também Portugal inteiro. Com amor e alegria, boa noite para todos, adeus até qualquer dia. Ora, e continuamos com a Chula Batida. Por ser joão no princípio, Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por o Rancho Folclórico da Labradeira da Lixa com uma chula. E continuamos com Graciano Saga, Quero Ver-te Portugal. Moussi, biantô.

Ó minha rosinha, nós somos do essentiel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Muito bem, foi portanto Henrique do Lindoso e Carminda dos Arcos que nos interpretaram este lindo tema, Imigrante Português. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Ora, e continuamos com mais um tema da Vila do Pico dos Regalados, Chora a Videira. Vamos escutar então.

País que vais a subir, sempre igual. Muitos castigos esperam. Soleil toute la journée. Por

Ora, continuamos com Orquestra Toca e Dança, o Malhão. Vamos então escutar. Para te amar, também quero ser amado.

uns de um lado a fazer música, outros do outro lado a escutar, e ainda bem que há pessoas assim como vós. Portanto, temos a agradecer a vossa fidelidade à minha missão, assim como todas as outras aqui passadas nos estúdios da Rádio Arco-Íris. Sem mais, uma continuação de bom ano, mais uma vez, e que a saúde seja boa. E sem mais, até o domingo próximo, se Deus quiser. Daqui até lá, não se esqueçam, portem-se bem e boa saúde a todos. Bom domingo e até domingo próximo, se Deus quiser. Campanha!